Eu tenho munição de sobra, os inimigos são tão fracos, nem precisei gastar. Versos de pai e filho, vocês são papel alumínio. Pra dente brilhar não funciona, me lembra um Garfield. É que eu ganhei a luta por causa da preguiça deles. Ou melhor, Holyfield. É que eu ganhei a luta quando peguei a orelha deles. The Jung Akira, as pretas dançam igual Shakira. Playboy nos ouve, aspira, os pivetinhos se inspira. E o verdadeiro negro empoderado é o que pode ter o que quer. Ontem quem viu, quem fala que notou mentiu. Hoje querem fit. Me chame de André 3000. Em 2017, 77, jogando merda no ventilador, tudo fede. Geral apostando em mim, Scorsese. Me chame o grande cassino. Querem ser Al Pacino, Al Patinhos. Aprenderam assistindo Cidade de Deus. Eu não assisti, eu tava lá. Pela colipostura. Nessa eu sou Frank Lucas Carlos, um gangsta brasileiro que trafica hits caros. Trabalhando igual fábrica de carro, eles não sabem dirigir, por isso atropelam beat. Os boy é pé no chão, nós pé no barro. Mesmo assim eu não sujo meu kit. Bala de fuzil mata um jovem negro. Minha mente diz, você tem mais com que se preocupar. Minhas irmãs dão deprê, depressa e explana. Alguém me diz, você não pode se precipitar. Esses bandidos se garantem no crime do outro. Somos o creme, por isso todo mundo gosta. Que fetiche estranho, gostam de perigo. Então firma o corpo que lá vai força. Somos um Megazord, só de Power Ranger preto. Eles operam, ninguém entende. Opera lá, sou Alcione com Soweto. Geral se amarra, fingimos que era o Woodstock. Geral se amava. E fanfarrão não é só quem toca nem fanfarra. São vocês mesmo. Eles não têm só 1 milhão de views, tem 1 milhão de milhos. Vocês contaram 6 balas, nego. Eu contei 2 gatilhos. 2 Glock, vários pente eu tenho. Munição de sobra. 2 Glock, vários pente eu tenho. Munição de sobra. Desculpa ter vindo, nós estamos estragando tudo. Pirâmide perdida, bloco 7, vagabundo. Tempos de sistema em falha. Luz, fake, fela, faia. Toda maldade caia. Bria, bria. Que da tua cama eu não saia. Já tirando essa saia, me trazendo mais caia. Loucos por like, uns snaps e nights. Mas 9 biates é o que eles querem. Mas eles nem sabem, ela me chama papi. E um verde no pipe é o que ela prefere. Cercado de maldade, mas sobrevivi. Confesso de saudade, eu também chorei. Alguns sumi da vida, outros nem mais vi. Vários lá policia, problema com a lei. Esquece a morte, faça grana e vivo. Fique vários, sou um parecido, mas não tenho o mesmo pique. 2 Glock, vários pente eu tenho. Munição de sobra. 2 Glock, vários pente eu tenho. Munição de sobra. Desculpa ter vindo, nós estamos estragando tudo. Pirâmide perdida, bloco 7, vagabundo. Fala quem fala.